Meninos, aqui é o vosso Contos de Contar e eu sou a Drica, a vossa amiga de sempre. Bem, vamos lá brincar? Pois vamos, com os vossos amiguinhos, com as novas aventuras e musiquinhas para vocês aprenderem e se divertirem. Espero que gostem. Até já! Os Três Porquinhos. Era uma vez três porquinhos que procuravam um lugar para construírem suas casas. Cícero tocava flauta e era o mais preguiçoso, por isso construiu uma casa de palha. Heitor tocava violino e não era tão preguiçoso, por isso fez sua casa de madeira. Quando os irmãos terminaram a construção, foram tocando e cantando até a casa do outro porquinho. Ele se chamava Prático e era muito trabalhador, por isso construiu sua casa com cimento e tijolos. Cícero e Heitor chamaram Prático para brincar, mas ele não foi, pois tinha que terminar sua moradia. Enquanto o Prático trabalhava, seus irmãos tocavam e cantavam. Quem tem medo de lobo mau? Lobo mau, lobo mau. Quem tem medo de lobo mau? De repente, o lobo mau apareceu e os porquinhos correram para a casa de palha. Abra a porta! Gritou o lobo. Não abro nem pensar, falou um dos porquinhos. Vou soprar, soprar e a casa vai voar, disse o lobo, e assim fez. A casa de palha voou e os porquinhos que estavam com muito medo correram para a casa de madeira. O lobo correu atrás deles, bateu na porta da casa de madeira e gritou: Abra a porta! Vou soprar, soprar e a casa vai voar! E assim fez. Então, os porquinhos correram para a casa de Prático. Quando os três já estavam dentro da casa, o lobo soprou, soprou, mas de nada adiantou. O lobo resolveu subir no telhado da casa de tijolos e entrar pela chaminé. O porquinho Prático, percebendo a intenção do lobo, colocou uma bacia com água quente na lareira. Quando o lobo desceu pela chaminé, caiu na água, se queimou e saiu correndo. Desde então, os porquinhos vivem felizes, tocando e cantando. Já sabe quando vai chover, bem antes corre pra se proteger. Como é que a formiga tem essa informação? Ela não tem rádio nem televisão. A formiga carrega muito peso, ela anda na parede e no chão. Como é que ela consegue ter tanta força assim? Acho que ela pratica musculação. A formiga é sabida, ela não é boba não. Como ela sabe tudo, sem rádio e televisão. A formiga é tão forte, ela não é fraca não. Como pode ser tão forte, sem fazer musculação? Formiga sabe quando vai chover, pois bem antes corre pra se proteger. Como é que a formiga tem essa informação, se ela não tem rádio e nem televisão? A formiga carrega muito peso, ela anda na parede e no chão. Como é que ela consegue ter tanta força assim? Acho que ela pratica musculação. A formiga é sabida, ela não é boba não. Como ela sabe tudo, sem rádio e televisão. A formiga é tão forte, ela não é fraca não. Como pode ser tão forte, sem fazer musculação? Vamos ouvir agora a história Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma linda menina que morava com sua mãe em uma casinha num bosque. Todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho, porque ela sempre usava uma capa com chapéu vermelho. Uma manhã, sua mãe a chamou. Chapeuzinho, leve estes doces para a vovó, mas evite o caminho da floresta, que é muito perigoso, e não fale com estranhos. Tudo bem, mamãe. Irei pelo bosque. No caminho, Chapeuzinho ia cantando distraída e observando as flores e passarinhos, quando ouviu. Onde está indo, linda menina? Vou visitar minha vovó, que está um pouco doente. Respondeu Chapeuzinho para o lobo, sem sentir medo, porque ele fora muito gentil. Por que você não vai pelo caminho da floresta, que é mais perto e mais seguro? Perguntou o esperto lobo. Chapeuzinho não queria desobedecer sua mãe, mas tinha pressa em ver a avó. Por isso, resolveu seguir o conselho do lobo. Este foi ainda mais rápido e chegou antes da menina, batendo a porta. Quem está aí? Perguntou a vovó. Sou eu, Chapeuzinho. Respondeu o lobo, disfarçando a voz. Entre, minha querida. O lobo entrou e de uma só vez engoliu a vovozinha. Depois, colocou suas roupas e foi para a cama esperar a menina. Quando chegou a casa, Chapeuzinho se assustou. Para que estes olhos e orelhas tão grandes, vovó? É para te ouvir melhor, minha querida. E essa boca enorme? É para te comer! Falou o lobo, pulando da cama e correndo atrás da menina. Chapeuzinho fugiu desesperada, gritando por socorro. Um caçador que por ali passava, escutou a menina e veio ajudá-la. Ele matou o lobo malvado e tirou a vovó de dentro de sua barriga. As duas se abraçaram por um longo tempo. Depois, foram todos juntos até a cozinha, apreciar os deliciosos doces da cestinha de Chapeuzinho. Por hoje acabou, mas eu para a semana eu volto com mais aventuras e mais amiguinhos e várias músicas. Espero que tenham gostado. Eu adorei estar com vocês. Portanto, muitos beijinhos e abraços. E até para a semana. Tchau, tchau.